chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e especialmente preferência pelo Pretinho Básico. Chegamos no Pretinho das 6 com Damiller. A moda está nas ruas. Telefonia Big, Sicredi, gente que coopera, cresce. E se o trânsito fosse que nem a Sicredi, ia ser demais, né, cara? Se todo mundo colaborasse, cooperasse no trânsito, pensasse nos outros e não só em si, seria sensacional. Fala aí, Borazinho! Tudo beleza, meu irmão? Estamos chegando aí para mais um Pretinho Básico com você, da nossa querida audiência e todos os amigos aqui para todo o sul do Brasil. Muito bom, Porazinho. Muito bom, Porazinho. Essa vai, essa é a vibe, essa Porazinho. Essa é a vibe, essa é a vibe. Amaral, mano. Cadê teu fone, Amaral? Tá com o Porã. Por quê? Cadê o meu? Espera aí um pouquinho. Ah, peraí. É que eu gosto de pegar as coisas do Maurício. Não, tem fone novo pra todo mundo, por favor. Uma cortesia do nosso querido Jean-Pierre. Ai, Porã, ficou teu cheiro. Pronto, aí sim. Fala, meu cheiro é bom. Boa tarde, gente. Tô no Justin Bieber, ó, a pulseirinha, ó. Show de bola. Fala aí, Everton Cunha, Mr. P. Ansioso para assistir Justin Bieber. Tu vai também no Justin Bieber? Sensacional. Ah, não basta ser pai, né, Mr. P? Claro. Tem que participar. Ah, e participar com muita alegria. Mas eu acho que o P veria de qualquer jeito. Sim. Gostaria de ver ele. É curioso pra ser. Tem razão. Anjo gosta, né, de Justin Bieber. Pô, anjo e como? Eu quero saber. Ele faz um bem pra humanidade. Eu que não sou anjo. Existia algum ídolo teen, assim, na tua época, que tu quisesse ser? Ou já era um... Menudo. Michael Jackson, acho. Eu acho que Michael Jackson. Queria ser o Michael Jackson. Queria ser o Michael Jackson. Sim. Mas com essa napa... Com esse narigo. O corpo final, igual. No final da vida do Michael Jackson ficou parecendo. Quando o Michael Jackson surgiu, era igual o Pi. Mas vocês nunca preso. Viram. Vocês nunca viram o Neco Jackson, né? Neco Jackson, ele dança como o Michael Jackson. Ah, mas agora. O Pi, depois das operações, é que ficou assim. Sim, pra evitar a comparação. E eu vou trazer até a segunda coisa que eu prometo, mas depois eu vou lembrar de fotografar. Meu pai fez me deu de presente, lembra daquele compacto que o Michael Jackson lançou em parceria com uma empresa... De refrigerante. É. Sim, lembro. Se não me engano, que era um compacto com uma música só, eu acho que era Billie Jean, uma coisa assim, e meu pai simulou um autógrafo e uma dedicatória pra mim. Ah, para. Eu fiquei naquela coisa, né? Não, mas é, o pai e tal, mas de qualquer forma aquilo ali foi bonito. Sim. E eu tenho guardado esse compact disc. Muito bonito. Faltou apresentar aqui o nosso querido Marcos Piangers. Pô, Piangers, feliz, saudade de ti porque tu não veio hoje a uma, tô cara. Tô feliz, já tá no clima do Planeta Atlântico, já tava em Salinas, que é o fim do mundo, né? Ah, é perto de Pinhal. Gravando. Ah, campanha do Planeta 2012, cara. Que tá demais. Em breve, Planeta Atlântico 2012. Será o assunto em todas as mesas. Vamos! Eu posso adiantar aqui o que é o Marcos Piangers. É o garoto propaganda. Não, é figurante na campanha do Planeta. Demais. E olhe lá. É figurante, mas é o figurante. Não dá pra antecipar algumas coisas assim? Faz sombra. Não dá. Mas chama público. É uma, se não a mais bala campanha do Planeta Atlântida. Vamos torcer. Sensacional. Fala aí, Davi Coimbra! Davi Coimbra, o galo cinza e vingador deste programa. Fala, com saudade de vocês. Nós também estávamos morrendo de saudade, Davi. Vocês lá em Floripa trabalhando, assim que deviam estar, né? Trabalhando muito. Trabalhando muito. Lá Porã, não é fácil, cara, a vida. Não Porã é fácil a vida de quem mora em Floripa. O Porã acordava às 6 da manhã, fazia balada de noite, né? Com é verdade. O balado não, pretinho. Não só eu, Mr. B. Balado pretinho aqui. Outro também. Dia 6 da manhã de novo. É a verdade. Gente dizia lá no Majestic que o quarto do Porã. É um exemplo, cara, que mais trabalhava, meu. O cara é impressionante. Demais. É um privilégio poder passar essa semaninha em Floripa. A gente vai multiplicar por muitas vezes isso durante o ano. E eu queria dizer... Pode ir, claro, Davi. Nós vamos na próxima, Davi. Eu queria só dizer aqui, justificar o porquê que eu falei que a vida é dura em Florianópolis, a vida é difícil em Florianópolis, porque pra onde tu olha... Tu vê mato e tu vê água. É, muito e vai mato. Querer trabalhar como desse jeito? Pois é. Não tem como querer trabalhar. O cara passa uma semana lá e vê que as pessoas trabalham naquela ilha e é difícil arranjar um momento de fuga pra, pra curtir aquela praia, né? E aí quando tem os pobres coitados, quando tem no fim de semana e no verão pra curtir a sua cidade, o que que acontece? Tá lotado de gaúcho! É isso aí, Almir! Cidade toda parada! E pior, se fosse só gaúcho, tava beleza, mas é gaúcho, é paranaense, é paulista, é mato-grossense, é de os tudo que é lugar. Os piores são os paulistas, né? Os piores são os paulistas, é verdade. Eles são cheios da grana, chego lá e compro nossas mulheres. Não é nem, nem pego, eles compram. Tá bem, Almir, obrigado. Casa, tudo junto. Obrigado. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Nesta segunda-feira, faltam 5 dias para o horário de verão. Que beleza! 72% das famílias brasileiras dizem estar melhor financeiramente hoje do que há um ano. Eu tô melhor hoje do que já o número de famílias que acreditam terem piorado financeiramente chega a 23%. Eu queria dizer que eu, diferente do Potter, estou cada vez pior. Eu também. Tem que estar organizado. Eu vou te dar aulas de organização familiar. Obrigado. A região centro-oeste se manteve a mais otimista no aspecto de melhoria financeira. Sim, porque não tem como piorar para quem vive lá, né? Não, a região sabe sul... Só uma observação a respeito da observação do Potter. É o seguinte, é que no caso do Fetter, que já é um homem casado, se ele... desficar com sua mulher. Vai ficar pior ainda. Fica pior ainda. Ah, entendi. Uma vez casado, ferrou. Ah, não. Uma vez casado, sempre casado. Casado sempre eu hei de ser. A região sul se manteve como a menos otimista. Onde eu me enquadro com a situação financeira das famílias para os próximos 12 meses. É, mas tem a ver, né? O Centro-Oeste só tende a melhorar, né? Só porque tende as pessoas a melhorar. Têm um padrão de vida menor que o Sul. E no Norte também, eu acho. Tá bem, entre é nós aqui na mesa, acho que só o guri, né? Só o guri que tá aí. Esse guri. Muito ruim, né? Muito ruim, guri. Um momento realmente complicado da economia mundial, né? A FEV que ligou, né? Exatamente. Sabe quanto que eu já perdi? Repetigo. 630 milhões na bolsa. Tá brincando, guri? Só ontem. Que isso, tu tá com essa cara aí como se nada tivesse acontecido. Mas é que é troco, né? Se fosse dinheiro grande, eu tava preocupado. Mais 64 famílias começaram a ser retiradas da Vila Dique em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira. A Dique está localizada irregularmente há cerca de 30 anos e a remoção da vila vai possibilitar então a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, uma das obras essenciais para a Copa de 2014. E as pessoas saíram de casa cantando, né? Dique, vale o céu azul. Nossa, é sério, cara? É sério a pergunta? Pra onde vão as famílias? A conjuntos habitacionais construídos para elas. Aonde? O Maitá. O Maitá, ali, Zona Sul. Tem mais ali no Maitá, vão ficar pertinho. Bastante, certo. Elas não poderiam estar ali. Queria saber se vocês viram aquele comunicado, aquele pedido oficial da FIFA aos Estados Unidos. A FIFA. Para apresentar abre uma proposta para sediar a Copa de 2014. Vocês viram isso? Não. É, a FIFA mesmo? Pediu para os Estados Unidos uma proposta ficar oficial. Ficar em prontidão. Ficar em prontidão. Não, eu li. No Twitter. No e-mail do Lele Spam. Da Exame. No Twitter do Lele Spam. No Twitter da Exame, se não me engano. Caraca. O Peões assina o Exame. Não, aí eu já vou. Aí todo mundo que era contra a Copa vai sorrir. Eu odiei essa história de Copa no Brasil, francamente. Sim, né? Porque tu não viaja daí, né? Pra cobrir a Copa. vai adorar de que jeito? E aí depois tem as Olimpíadas no Brasil. No Brasil. É 8 anos em casa. Tem coisa. Tem Londres ano que vem, aí só volta a viajar o Davi em 2018 na Copa da Rússia. Davi, vamos dar um jeito, Davi. Não tem diária, não tem nada. É verdade. O juro para a pessoa física atingiu 6,69% ao mês em setembro. É o patamar mais baixo dos últimos 16 anos. Que é uma medo. Boa notícia, portanto. Eu tenho medo disso, cara. É? Porque as pessoas vão se jogar no crediário, não vão honrar com os compromissos. Nós não é pobres. Nós pobres. E nós vamos quebrar. Tenho medo disso. Não vamos não. Nós pobres, né? Porque quem tem grana não compra nada no crediário, né, cara? Eu vou dar um depoimento sem medo aqui, porque eu sou da classe média mesmo, venho de uma família de classe média, todo o pouco que eu tenho na minha vida, eu comprei sempre financiado. Na parcelinha, né, Magnata? Quem não deve, sempre não na parcelinha. Legal, parcelinha. Vamos na parcelinha. A grande manha é tu conseguir colocar no teu dinheiro mensal todas as parcelas. É verdade. É que as pessoas botam mais parcela que dinheiro mensal. Isso aí é controle, ferrou. É botar conta no papel, né? O nome disso é ter uma mulher que faça conta em casa. Ou contratar o Potter, mas o Potter não tem mulher. Sabe que é o contrário, né? As pesquisas mostram que o homem é muito mais sensato no gasto com dinheiro. O homem, ele é mais sensato com o gasto no dinheiro. Ele compra menos, assim, por impulso, um sapato, uma bolsa, uma saia. Uhum. A mulher gasta mais assim, mas a mulher, como investidora na bolsa, ela é mais sensata. Porque a mulher não vê o produto, ela não se excita com oportunidades, assim, na bolsa de valores. O homem já se atira mais. Vê a cifra e gosta. Dois homens foram presos por furto de gasolina no Meio Oeste, em Santa Catarina. Por volta do meio-dia e meia. Os dois homens chegaram no Monza. Num posto de combustíveis que fica na margem ou às margens da BR-282 para abastecer. Mas acabaram levando a gasolina. Quando o frentista fechava a tampa do tanque, eles ligaram o veículo e fugiram sem pagar. Já fiz isso. Já fez pra mim deu problema. Veio a mangueira e a bomba junto, explodiu a bomba do posto daí. Aí eu acordei. E o posto e uma quadra inteira. É desespero, hein? Aí explodiu o posto, a quadra inteira da cidade. Acordou suando. Deu desespero, né? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e, ao ver o veículo, os agentes mandaram a dupla parar. Os dois homens ignoraram o aviso e continuaram a fuga. Mas no Monza. Pô, Monza anda muito, cara. Corre, o problema do Monza é parar. Mais à frente, um dos pneus do Monza estourou e o carro parou no acostamento. Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia e depois levados para o presídio. Acho bom, os dois suspeitos, né? Os dois suspeitos. Tá na cara que foram eles e... Parou, tiraram de dentro do Monza. Não, era nosso. E o estado do carro, meu, furou o pneu. Não, o cara vai furtar gasolina com o Monza, porque não tinha dinheiro para botar gasolina. Realmente, esse é um problema social. Não é. Pô, eu tava vendo no Fantástico ontem um cara que roubou, um caminhoneiro que teve sua casa roubada por um gatuno, larápio, ladrão. E aí ele, sabe o que ele fez? Ele foi numa rádio, falou com o locutor lá no interior, não sei de onde. Sim. Falou com o locutor e contou a história pro locutor. O locutor foi no microfone da rádio, contou toda a história do cara, entrevistou o cara. Sabe o que aconteceu? O ladrão devolveu tudo pro cara. Ficou sentido, emocionado? Ficou emocionado, tocado, sensibilizado e devolveu tudo pro cara. Uma sessão expediente interessante que se aberta. Aos ladrões de Porto Alegre. Ao ladrão arrependido. Sabe que uma vez, quando eu tava. Eu trabalhava à noite numa outra emissora. Segura a tua ansiedade. Eu trabalhava à noite numa outra emissora aqui em Porto Alegre. E aí, cara, nisso ligou um amigo meu da faculdade, tava saindo da faculdade com a namorada. Aí, Porã! Tá com som aí! Não era isso aí, cara. Tava me ouvindo. Assim, cara, roubaram meu carro agora, não sei o que, anuncia aí e tal. E aí eu anunciei, velho, e o rádio tava ligado na rádio. Não acredito, velho. O ladrão largou o carro onde tava. Demais. Aonde tava? O neguinho recuperou em 30 minutos. Sensacional. Esses dias eu dei um retweet também pra um carro, um caminhão roubado, e a polícia pegou. Também 6:17. Fala aí, Pi, fala aí. Né? Posso recomendar aqui que as pessoas que puderem leiam dois artigos que vi na Zero Hora de hoje, nas páginas 14 e 15, para reflexão. Um deles, intitulado Lei da Palmada, escrito pela psicóloga e socióloga Aide Knizhnik Weinberg, e um outro chamado Menos iPod, Mais Miojo, escrito pelo Jorge Barcelos, que é doutorando em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bacana para reflexão os dois artigos. Recomendo. Páginas muito obrigado. Vou ler, Pi. Não tive a oportunidade de ler hoje. Quando o Pi lê a Zero Hora, é legal, cara. Primeiro artigo que ele leu. Não entendi, mas enfim. 6:18, eu já falei, mas eu vou repetir. Faltam 5 dias para o horário de verão. Porque isso deixa a gente muito feliz. Saber que vai entrar o horário de verão à meia-noite de sábado, todo mundo tem que adiantar o relógio em uma hora. Não. Isso. Bota uma hora, depois recupera. Isso aí, muito bem. 6:18, não dá mais pra segurar, Girimu. Vamos lá, né, meu? Fatos do dia, no Pretinho Básico, hoje com Jerimum. Ah, meu, Galo veio forte. Ah, hoje o Galo voltou a fu. Ah, voltou pra Porto, tá com tudo, né, meu? É o Galo Coque, hard coque. Vamos lá então, meu. Vambora. Fatos do dia. Tudo bem, Davi? Tudo certinho. Cara, eu tô impressionado aqui com a tua energia. Davi não gostou de tu pulando como DJ. Cara, não é isso aí que tá em jogo agora. É, agora são os fatos do dia. É isso aí, meu. Valeu. 8-1. 8-1. Luan Santana ganha sutiã com dedicatória de fã, porra. Que maravilha. Acho que ele vai usar. Se é fã do Luan Santana, deve ser o primeiro sutiã. É o Potter que ganha, ele usa, porque ele tá com tetinha, Potter. Tá com tetinha? É, talvez tenha sido o Potter. Tem uma coisa que me irrita é falar que eu tô com tetinha. Eu tô com um nutricionista novo, eu vou passar pro Potter aí, ele vai ficar sequinho. Aliás, eu tenho uma foto. Maravilhosa. Que eu não sei se eu publico. Vamos nos fatos do dia. Obrigado, meu. 10h45, Juliana Didoni corre na orla do Rio e exibe celulites. Maurício Amaral. Isso é uma mulher de verdade. Maravilhosa. Mulher de verdade, é isso aí. Prova que a... Vamos incentivar aqui as mulheres de verdade. Isso aí. Ela quem fica é, com é o Bruno Mazeu, é a namorada do Bruno Mazeu. A Juliana assim fica mais próxima da gente, né, pessoal? Ela é linda. Mas as falsas mulheres também são legais, né? Sim, adoro falsas não, mulheres. Não, eu não gosto. Meio de plástico. Continuando, Pi. Posso continuar aqui, meu? É. Meio de... Desculpa, sai daí, Pi. É o... Meio de... Esse homem aí, o Jirimum. Aí, valeu, meu. Meio dia, fica na tua. Meio dia e 56. Marcos Paulo caminha na orla carioca, Pianja. Palmas para Marcos Paulo. Se recuperando de um câncer, né? É verdade. É, sim. Só caminha. E esse aí merece viver ainda muito merece. Tempo. Ah, já pegou muita mulher. Eu queria ouvir uma palestra do Marcos Paulo. É. Como pegar mulheres bonitas? 14, 15. não era. Pegou o currículo do Marcos Paulo. Sensacional. Muito bom, Jirimum. Ajuda ele. Bom tá título. Na Globo, ele ser diretor da Globo ajuda muito. Ele decidiu o elenco das novelas. É um livro de autoajuda de uma página só. Seja diretor da Globo. Como pegar mulheres bonitas? Ser diretor da Globo. Definir o elenco para não ver um monte de diretor da Globo que não tem esse currículo. Eles estão diminuindo a capacidade. Olha. Capacidade de gosto. Jorge Fernando é um deles, né? Aliás, tem muito diretor na Globo que nunca pegou uma mulher sem querer. Não quer, porque prefere. Não, mas a Fernanda okay. Lima quase acabou o casamento dela com o Rodrigo Hilbert por causa de um diretor da novela Bang Bang. Não, acabaram, separaram. Vamos aqui, meu. 14-11, Suzana Vieira viaja para Angola, Davi. Bem feito. Para Angola. É, eu acho que é isso aí mesmo. Tem que ir para Angola. Bem feito para Angola. Vai para Angola e fica lá. Vai para Angola. Isso tu não sabe. Cara, se ela voltar, voltou, né, meu? Deixa voltar. Isso aí. Aliás, livre-arbítrio, né? Agora tá dando uma novela à tarde que eu pude acompanhar em algum tempo em Florianópolis, que é Mulheres de Areia, né, cara? E ali aparece Suzana Vieira novinha. O que aconteceu na novinha, quarta? Novinha já, nem tão novinha, né? Sim, sim. Cara, e ali já tava começando a desandar. Já tava quarentinha ali. Bota agora no Google Images aí, tá não, Maurício? As pessoas podem fazer isso aí. Bota Suzana momento. Vieira e olhem fotos antes. Sim. Ela era maravilhosa. Ela era uma mulher linda. Só que acontece o seguinte, cara, o problema dela é o seguinte, é que ela continua achando que ela era aquela gatinha lá. Tem mulher que sabe envelhecer, né? Tipo, Luísa Brunet. Tu tem alguma coisa a ver com a vida dela, meu? Não, nada. Isso é verdade. Boa, Jirimum. Tá certo. Defensor das panelas velhas. Vai lá, Jirimum. Cada um sabe de si, isso aí, boa, Jirimum. Não? Tá ruim a minha roupa, por acaso? Não, Jirimum, nem tem pra eu nem reparo nisso, hoje, né, Jirimum? Agora, quando cara, tu bota. O Potter passou o final de semana quando falando. Quando tu bota aquela calça que eu não sei se é bermuda ou calça, com uma meia e tênis, fica ridículo. Cara, eu fica boto. Fica patético. Cara, tu vai ver que todo mundo vai usar aquela calça. Quem vai usar? Não, todo mundo já usou, na verdade. Não, nunca ninguém usou. O cara num banhado tá, meu, usou. Deixa eu usar um o que eu gosto, tá, meu? Eu não tô devendo nada pra ninguém, meu. 16:22. 16:22, Fernanda Paes Leme almoça com o namorado no Leblon. Que horas? 16:22. Pô, rico almoça à tarde, né? É bem bom ser a Fernanda rico. Paes Leme, ela é menor que eu de salto. Ela deve ter 1,58m por aí. Ela é muito pequena. E agora? Questão de... Quando? 20 minutos? 22? Ah, errei o cálculo. Era 6:01. 6:01. Não, errei o cálculo. 21. 21 minutos. Era 21, é 6:01, era. Não, 6:02 era. 6:02. Boa, 6:02. Fetter, nada mais do que isso, Sharon Menezes. Mas who the fuck is Sharon Menezes? Sharon Menezes é uma, peraí, só um pouquinho, a negra mais maravilhosa que Porto Alegre já viu. Maravilhosa. Ela é Porto Alegrense? É Porto Alegrense e da Globo agora. É mesmo, não é afrodescendente, não é negra. Maravilhosa. Negro é... É negra. Sim, negro é negativo. Não, não é negra. É para, negra. Não, não é negra. Não invento isso aí. Para essa bobagem aí de não poder falar que é negra. É negro. Negativo. Vocês usam esse termo preconceituoso. Nada a ver, negra, nada linda. Afrodescendente, negra, maravilhosa. Quem usa afrodescendente é que é preconceituoso. É isso aí. Bom, e todo mundo gosta. Olha aqui, presta atenção, meu. Se eu disser o alemão Bianchi, sem falar a negra Sharon Menezes, é a mesma coisa. É a mesma, coisa, é isso aí. Mandou bem, mandou bem. Ela é afrodescendente. Quem tá sendo preconceituoso, meu? Sharon Menezes curte show de Dudu Nobre no Rio, Piangers. Aí, muito legal. Podia ter escolhido um showzinho melhor. O Dudu Nobre, uma vez, ele foi pro a torcida, a plateia começou a chamar ele de corno. E ele foi tomar satisfação, assim, com a plateia. É mesmo? No palco, assim. E aí, tipo a Cláudia Leite, tipo a Cláudia Leite no Rock in Rio, assim. Se eu tenho uma dica pra dar é a seguinte: nunca confiar na plateia. E nunca... Nunca confia na sua. Nunca brigar quando te chamam de corno, né? Fica pior ainda pra ti, né? Isso aí, meu. Se alguém me chama de corno, eu digo, beleza, amigo. Ok, obrigado pela informação. Obrigado. Aquela campanha, seja um corno conivente. Na verdade, se o cara fala assim, ô corno, fala assim, sério? Tu tem que pegar mais informações, o cara tá te chamando que ele sabe. É ali que começa a investigação. Obrigado, Jirimon. O que tu quer, Potter? Contar uma piada. Piada do Potter! Celulares Comilco, nas versões Comilco preto, Comilco rosa. Mas cara, celular rosa. Adora. Que marca é? Comelco. Comilco. Tem uma marca de aquecedores a gás de Comeco, né? De ar condicionado também. É o Comilco. Essa é uma subdivisão da empresa. Comilco preto e rosa. E aí o ovo mais novo. Chegou. Hoje é dia do ovo, hein? É isso aí. Parabéns a todos os ovos. Você que é ovo. Eu tô comendo um ovo aos pouquinhos. Só mordidinhas. Continuando, Potter. Eu ia falar uma coisa, mas é melhor não falar. Isso. Eu leio os e-mails, vou parar. O ovo mais novo. Cara, e assim, ó, eu não vou nem falar nos e-mails, eu vou ser mais direto assim. A gente não precisa comentar os e-mails no ar agora. A gente pode ir sem comentar os e-mails. Pode fazer simplesmente na terceira. Na verdade, é a terceira, né? Porque foi uma no primeiro e-mail, uma no segundo e-mail e agora ao vivo, que é a terceira mijada. É um e-mail que tu não me mandou, né? É uma mijada. É, mas ele vai te mandar depois do programa. Pode contar piada. O ovo mais novo chegou para o ovo mais velho e disse: ovo! Legal! Ai, ai, ai! É por isso que tu ficou enrolando. Cara, não contar. É boa. Pra criança é boa. Ovo. Pra criança é boa. O que que o ovo diz pro outro? Pro teus filhos, para. O que que o ovo mais novo diz pro ovo mais velho? Eu amo. Legal. Ovo. E que eu cuido. Muito bem. Vai lá, Marcola. Abraço pro Léo, pro Gustavo, pra Júlia e pra Carol, lá da 3YZ, e pro Trem, o nosso diretor lá da gravação. Cristiano, empresário, mestre lá, diretor lá. O cara que fez o... Claro, meu brother Zasco, colega de faculdade. E o Léo e o Gustavo são os atorzinhos lá, os garotinhos que vão protagonizar a campanha 2012 do Planeta Atlântico. Show de bola. Parentes que eu preciso abrir, né? Também. Prova de zoologia, dia da prova. Zoologia, estudou, David? Zoologia ou não? Pouco. Deveria ter estudado mais. Sim, é verdade. O professor coloca um pezinho de passarinho na carteira de cada aluno e diz... Que nojo! Um pezinho de passarinho na carteira de cada um? E passarinho, é. Era o Cagil, professor. Qual é a espécie, qual a família e um resumo dos hábitos migratórios dessa ave? Meu Deus! E aí o aluno se levanta e diz assim... Ô, professor! Tá me achando com cara de idiota? Como é que eu vou saber tudo isso só olhando pro pé? Ah! E o professor replica: vai levar zero! Qual o seu nome e a que turma você pertence? Ele tira o tênis, o aluno, e mostra o pé. Adivinha agora, otário! Boa! Mandou a Letiele Costa, que adora ouvir o programa e morre rindo as piadas. Fica a dica pra não chamar o professor de otário, né? Melhor não chamar, né? Também é uma piada para crianças, né? De certa forma. Também. É muito louco isso, porque eu não escrevo assim, à mão, à cursiva, há muito tempo. Escrevi agora aqui, assim, mas pouco. A gente nota que tá desde a... Pô, mas tá o teu ídolo maior, cara, teu ídolo maior é formado em caligrafia. Mas as crianças aprendem muitas coisas que não vão usar, né? Eu acho bom tu voltar pra caligrafia, mano. Mas só por causa, só pelo fato dele ter sido formado em caligrafia, que nós temos aí inúmera quantidade de fontes hoje no computador. É. Quem é o teu ídolo maior? Steve Jobs. Meu ídolo maior, não sei se é Steve Jobs, acho que é o Porão, meu ídolo maior. É? Obrigado, mano. Mas então... Segundo Steve Jobs. Tá pra ele. Obrigado. Terceiro, Nelson Sirotsky. E aí, Davizinho? Quarto é o Marcos, agora eu fiquei lisonjeado. Gostaria que meu nome não fosse falado, porque sou o único que tenho esse nome na cidade. Olha, Iglenho, Olha o nome do, do cara ali. É um nome estranho. É verdade, mesmo. É um nome estranho. É. É. É. Assim estou como numa situação muito complicada e preciso da ajuda de vocês. Essa é a minha sessão, como você sabe, né? A sessão de ajudas aos nossos ouvintes. Namoro há um ano e pouco e há uns 3 meses comecei a fazer faculdade de administração de empresas. E ele bota entre parênteses, só gostosas na minha sala. Entendi. Tem muita mulher fazendo administração no meu tempo, não tinha. Muita. É quase só. É mesmo? Ah, quase para. Só. Olha só. É prova de que elas vão mandar na gente e mais esse setor da nossa vida. Enfim, meu namoro estava indo muito bem até então. Conheci uma garota incrível e vou descrevê-la e depois continuo o meu assunto. A garota incrível é baixinha, cabelo estilo californiana. Como é que é? Cabelo californiano, assim. É franjinha? Eu acho que é. Procurou no Google. Pele bronzeada com marquinha de biquíni, corpo escultural, maravilhosa. Não precisa dizer mais nada, já deu pra entender. Continuando, continuando, nos falamos todos os dias por mensagem. Face e na faculdade. A minha namorada também estuda na mesma faculdade. Já se ligou que estou estranho e que possa estar acontecendo algo de errado. Normal. Ela é ciumenta e possessiva. Mulher tem isso, né? Todas as mulheres são um pouco mais ciumenta e possessiva. É raro uma mulher que divide o marido com outras pessoas. É raro. Enfim, ainda não rolou nada entre eu e essa menina. Ela também namora, botou ele em caixa alta. Combinamos que não iria acontecer nada enquanto estivéssemos namorando, mas está muito difícil de aguentar. Sento atrás dela na sala. Ah, já combinaram. Mexo no cabelo dela e sinto o seu perfume o tempo todo. O cabelo ele mexe no cabelo dela, mas... Ah, o cabelo californiano é com mechas, tá? É o cabelo californiano, tipo as panteras, assim. Ah. Lembra? Eu já usei, é maravilhoso esse cabelo. Tupora. Somos muito parecidos. Mas não queremos zoar com os nossos namoros. Boa. Hoje ela veio me dizer que ela está pirando e não sabe mais o que fazer. Cara, tô tá afim de ficar comigo e eu também quero muito. Posso abrir um parênteses rápido, Davi? O que vocês podem fazer por mim? Pergunta ele. Vai, derruba. É o primeiro parênteses rápido para ele. Quero lembrar ele que ele e a namorada dele, assim como ela, esta menina e o namorado dela, também eram bem parecidos quando se conheceram. Boa. Muito bom, hein? Baita frase! É tetra! Falou, as pessoas, por que as pessoas são parecidas quando se conhecem e depois vão se afastando, né? Vão ficando desconhecidas umas para as outras. Né? Estranhas. Por isso que ele tem que ir, porque talvez ela seja a nova namorada. Não, mas daí o cara vai de galho em galho nova até quando? Paixão, nova quando paixão, é que ele vai parar de sossegar o facho? É que o negócio é o seguinte, as pessoas mudam. Quando morrer. A vida é muito curta pra mas ficar... Mas às vezes a gente se engana também, né? Galho, Life's and gifts. Tu olha aquela pessoa ali, é tão parecida contigo, e aí tu vai viver com ela pra te ver. Aí não ficou mais tão parecido. Aí volta. Na verdade, cara, quando aquela convivência. Mas o que o ser humano quer? Desculpa, Porazinho, desculpa te interromper alguém rapidamente. O que o ser humano quer? O ser humano quer viver sua vida pulando de galho em galho, 3 anos sim, com uma? Sim! 5 anos com outra? 5 anos é muito! 10 anos com outra? Ou o ser humano, o homem ou a mulher, enfim, ele quer passar o resto da sua vida ali a partir dos 20 e poucos anos até os 80, 90, com uma única pessoa com quem ele construiu uma história, com quem ele construiu várias famílias, porque a cada fruto deste amor vem uma família nova. O que que este ser humano quer, afinal? Quer que eu te diga o que que é o amor em uma frase? O amor são duas pessoas conjugando o mesmo verbo no mesmo instante. Baita frase! É Petra! Mas não respondeu a minha pergunta. Eu vou responder a tua pergunta. O ser humano, vou te responder de maneira científica. Mas qualquer. O ser humano descende do macaco. Certo. Portanto, é muito mais natural que ele pule de galho em galho. Porã! Só lembrando que a mulher do Porã é ser humano. Não, óbvio que a minha mulher é ser humano. Se ela quiser saltar de macaco de galho em galho porã, como é que seria? Cara, aí a gente se separa. Meu irmão. E da minha vida, mas ela não é boba, né? Não vai querer fazer isso. Da minha vida, cuido eu. O tá, meu irmão do porã, olha. chega a dar medo, né? Divórcio ao vivo. Mas é isso, cara. Vamos ligar pra Thaís agora? Não. Fazer o divórcio ao vivo. Essa é outra sessão que nós podemos criar. Divórcio ao vivo. Um por um. Quer se separar? Hoje é o porã. Semana um. Eu vou ser o primeiro, né? Eu sou o último, cara. Porque eu encaro. O primeiro trote do Geise foi com o porã. Foi com o porã, o primeiro trote do Geise. Tá bom. Na hora de fazer a separação. Não, cara, é que assim... Vizinho, acabou ainda, vizinho. Ele só tá pedindo pra um... Hã? Fora da Catarina. É que, ô cara, quando a pessoa... Pra pessoa da administração da Univille, porra. Quando estamos no âmbito da conquista... As pessoas não são o que elas realmente são. É verdade. Né? E aí todo mundo é parecido. Como tem a ver mais comigo? Não, tu se adapta facilmente. É que quando tu quer conquistar alguém, tu é o mais querido, tu é o mais doce, tu é o mais tolerante, tu é o mais sensato, mais sensível. Tu coloca o que na vitrine? A tua melhor mercadoria. Exatamente. Mas todos temos um arroz integral. É por isso que eu no primeiro encontro sempre peido e arroto. Vamos lembrar da frasezinha que nós aprendemos na semana passada em Floripa com o nosso querido Darcy. Ó, querido. Basta tu ser tu mesmo por 30 minutos pra acabar com o teu casamento. É isso, cara. Grande. Por exemplo, cara, quando tu tá na fase da conquista, o que tu faz? Tu dança. Tu dança. Assim, como assim pra dançar? Tu gosta de dançar? Bah, eu adoro dançar. Vamos lá. Aí tu dança. Tu dança. Aí depois, passa um tempo, como aconteceu comigo, né? Assim, vamos ir pra dançar? Não. Pra dançar, não. Pra dançar, não. Aí depois da uma terceira ou quarta vez, que ela convidou, ela... Mas tu disse que tu gostava de dançar. Mas tu não entende que eu tava tentando te ganhar. É isso aí, é como sexo. Entendeu? Porque falta de sensibilidade que as mulheres têm, né, cara? Não, meu amigo. Falta de sensibilidade dos homens, será que elas não percebem que existe um tempo pra tudo na vida? É que são cápsulas. Agora eu vou chutar também o pau na barra. Atenção, pessoal. Chupa, são absolutamente diferentes os seres, entendeu? A mulher é uma coisa, o homem é outra coisa. Os dois pensamentos nem de longe se aproximam. São pensamentos absolutamente diferentes do homem ou da mulher, cara. O homem tem que casar com outro homem. É quase isso, homem. É clá, classificados do Pretinho. Meu nome é Rúbia e preciso de uma ajudinha de vocês aí. Tô vendendo com muita tristeza meu iPad. É o iPad 1 de 16 GB Wi-Fi. Um ano de uso, sempre usando a capinha e a película. Tô vendendo pra região de Blumenau e Grande Florianópolis por R$900 à vista. Tá louca. Motivo: ajudar na entrada do apartamento. Contato: vendo meu apple@gmail.com. Se você não sabe escrever Apple, nem manda um e-mail, porque você não merece ter este iPad. Não, tô brincando. Apple. Vendo meu apple@gmail.com. Tá caro, né? Muito. Tá 1.300 novo, né? Esse é um aparelho ultrapassado, né? É um e não tem 3G e tem a menor capacidade. Isso aí tá valendo uns 500 pila no máximo. Pra quem comprou o seu iPad lá atrás se apegou, é difícil hoje tu vender por 500. Desvaloriza. Eu tenho um MacBook, que é um branquinho. Super velho, mas eu não vendo de jeito nenhum. Pois é. O cara deixa guardado. Agora vende outra coisa. Nos outdoors aqui em Porto Alegre, Steve Jobs. Jobs, thank you for your brilliance. Sim. Não sei quem for colocou, não tem... Nerd, né? Nerd não rico. É nenhuma loja, pelo isso visto. Isso é bom. Eu achei que tivesse sido tu, mas... Isso é bom, Amaral. Isso é bom. É bom, cara. É um agradecimento, um reconhecimento. Importante. A família dele vai ver. Vai morrer, Amaral. E ninguém vai botar outdoor nenhum pra ti. Valeu, Amaral. Eu vou botar outdoor pro Maurício. Obrigado. O Amaral fez muito mais por mim do que o Steve Jobs. Eu vou colocar um outdoor pro Maurício. Aliás, um outdoor, vários outdoors pela cidade. Cada um contando alguma coisa que o Maurício fez. E o Grambel ninguém botou outdoor. Aí é fácil. Não faz assim. O Einstein também não. O Amaral, eu botava um outdoor pra ti, tá? Obrigado. Desculpa. Eu vou botar amanhã. Maurício Amaral, eu te amo. Conto com a ajuda do Pretinho pra vender meu Nintendo Wii em perfeito estado com dois controles. É o Wii Remote mais o Nunchuck. Guitarra do jogo Guitar Hero 3 mais 20 jogos por R$600. Ó, aí tá valendo. Esse é um bom negócio. R$600, o cara compra o jogo, 20 jogos, a guitarra do Guitar Hero e mais, bom, o Wii, o remoto e o Nunchuck vem junto. Enfim, preciso vender meu companheiro de diversão, pois estou sem emprego e a grana vai me ajudar a pagar algumas dívidas. Então mande e-mail para Vendo Nintendo Wii. Wii é com dois I's, W-I-I. completo@gmail.com. Vendo Nintendo Wii completo@gmail.com. Nós estamos aqui falando tecnologia, né, gente? Falando do Steve Jobson. Steve Jobson inventou um monte de coisa, né, gente? Coisas boas pra toda a humanidade. Steve Jobs. Pois nós, aqui, da Omicting, queremos reverenciar esse grande mestre. E por isso lançamos a 99 centavos o kit iPhone 4S, gente. Você que tem um iPhone 4 e quer mudar o seu iPhone 4 para um iPhone 4S, 99 centavos apenas. Mas o que, aqui é isso? Aqui na All Market, promoção do Steve Jobson. É um adesivinho. Que bota atrás. Que é um S. Só não acredito, o S. Cara. Do Colas aqui atrás, ó. Não acredito. O 4S do Colas aqui atrás. Igualzinho, fica igualzinho. Que é o magão que compra um Gol. Não mudou nada, comprava porcaria. Um Gol na época lá e comprava só o adesivinho do GTI. GTI. Era um Gol GL com adesivinho do GTI. É isso que tu quer fazer, exatamente. Mais ou menos? Não, eu também tô tocando o Volkswagen pro BMW. Ah, para. O símbolo ali, sério? Eu tiro do teu Gol. Coloca o BMW. De uma hora pra outra, o teu carro passa a ser uma BMW. Vale muito mais. Eu já vi isso no Voyage. Mais. O cara botou no Voyage um adesivo do Audi. O adesivo não, as quatro argolas do Audi. Mais do que triplica o preço. Mais do que triplica o preço. Demais. Por um custo módico, gente. Em homenagem ao nosso grande ídolo, Stevenson Johnson. Não, é podia... Steve Jobs, Almir. Podia lançar o iMir, né, cara? O iMir. Já tem o iGlenho. Tem o iGlenho, né? Em breve, uma App Store perto de você. É verdade. Show do intervalo, bom, voltamos em Maurício seguida com o Pretinho Básico, volta, Maurício. Só na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 14 minutos para 7. Que beleza a sua audiência, da Milera Moda está nas ruas, telefonia Big, Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala, doutor Alceu! Hoje tem bola nas costas às 8 da noite aqui, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação, apresenta bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pedro, o Avaí vai manter ingresso mais barato pra jogar com o Atlético quarta, do Pepeço. Até porque o espetáculo tá ruimzinho, né? Aí o que acontece quando o espetáculo é ruim, baixa o preço do ingresso. Mas o teu time ganhou uma semana, hein? Vamos jogar ruim ainda. Tá muito uma ruim. Uma boa vitória. 3-0, cara. Eu confio no Avaí. No adversário direto pelo não rebaixamento. E o Pituca vai voltar pro time. Oh, o grande Pituca, hein? Finalmente o Pituca vai voltar e aí o negócio vai ficar legal, hein? É, batamento, e o Grêmio joga com o Figueirense. Em Grêmio, na quarta-feira vai ser feriado, doutor Peter. Detalhe, jogo, é verdade. Aí os jogos vão ser às 16h, o Inter pega o São Paulo às 16h. Vem cá, vai ter ingresso liberado pra criança, pra cadeira e tudo mais? Tomara que sim, né? Tomara. Atenção, marketing do Grêmio. Então, marketing do Grêmio. Ah, eu não sei como é que é no Olímpico, mas agora no Beira-Rio, crianças a partir de 4 anos, que são as que já ocupam uma cadeira, um local, um espaço, pagam ingresso. Pagam, Sim, sim. Menos, né? Assim também? Cadeira menos? Paga integral. Era isso, doutor Peter. Tá bem, doutor Alceu. Logo mais às 8 tem bola nas costas aqui na Atlântida pra todo o sul do Brasil. Atlântida pra Rio Grande do Sul, Porto Alegre pra Rio Grande do Sul e Atlântida Floripa pra Santa Catarina. Com a presença do novo garoto colorado, João Paulo. Que beleza de jogador. Tudo Vamos bem. Dar uma girada aí, Porazinho. Eu vou aqui com o e-mail de Jocinei. Jocinei Santos. Descrição dos principais status de relacionamento do Facebook. Solteiro, não pega ninguém. Em um relacionamento enrolado. Levou um par de chifre, descobriu e aceitou. Opa. Em um relacionamento sério. Aí. Levou um par de chifre, mas ainda não descobriu. Amizade colorida, sexo casual com o vizinho ou colega de trabalho. Encontros casuais. Casado, procurando amante. Em uma união legal. Quero teu carro ou a tua casa. É o do Pause esse, né? O Pause, ele tá numa união legal. É isso aí, magnata. Noivo, grande iludido, sem noção de perigo. Abraço a um amigo meu que ficou noivo. Na semana aí ficamos sabendo, né? Um grande abraço pra essa grande figura, não vou dizer o nome dele, que vocês não conhecem. Tá bem, ótimo. É isso aí, espero que leiam. Jocinei Santos. Deixa eu dar um recado. De uma utilidade, um abraço. Sensacional. Ele sabe, que o Porã se esqueceu do nome do amigo no meio da história. Amigo gosta muito de vodka. Toma uns recadinhos aqui. Começa amanhã em Forquilinhas, no sul de Santa Catarina, cidade que nos recebe. Forquilinha. A Heimatfest. Heimat. Que é uma das festas de outubro de Santa Catarina. Vai ter Chimarrutes. É tudo promoção da Atlântida nos 10 anos de Criciúma. Amanhã então começa Heimatfest em Forquilinha. É isso? Boa. Forquilinha. Na Forquilinhas é lá em cima. Na sexta-feira, Pretinho Básico vai estar na Feira do Livro de Picada Café. Olha aí. No Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. Então, sexta-feira, Pretinho Básico, na Feira do Livro de Picada Café. E no sábado a gente vai estar na Oeste Atlântida, em Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul, pra mais uma balada do Pretinho. Isso aí. Certo? Isso aí. Tem uma frase aqui que eu vou passar. Me deu uma saudade do Cacau Menezes agora, cara. A gente passou aí, uma semana lá com ele. Macrofonia, e agora me deu uma saudade. Eu vou deixar aqui pra ti, Pianjas, que faz ídolo. Muito bem o Cacau. Lê essa frase depois do que eu ler aqui, tá? Sou teu fã, brother. Obrigado, eu também sou muito teu fã. Que no voz. País dos impostos, os remédios para nós, seres humanos, são taxados em mais do que o dobro dos produtos de uso veterinário. Caraca, esta discrepância originou a seguinte frase. Se você, brother, entrar na farmácia tossindo, paga 34% de imposto. Se entrar latindo, paga 14%. Na verdade, a frase é do Joelmir Betti, mas ela fica muito é a cara, bem. É a cara do Cacau. Na voz do Cacau. Manda aí, Mr. Pilha. Vamos lá. Desculpa, mas quero desafiar as melhores músicas dos anos 80. Ah, não. Hoje não vai dar. Não vai dar não, tempo. Hoje não, vai dar tempo. Não, eu lamento aí, muito. Então, vai, Potter. Verdade. Vai, Potter. Vai, Potter. Aqui, ó. Essa aqui combina contigo. É mesmo? É. Pérolas do Twitter. Do Twitter. Não uso papel higiênico. Espero secar, depois espano. Combina muito, claro. Ih, nojento. Nojento. Vai espanar, é morte. A morte acaba com a vida das pessoas. Mais vale um peixe na mão do que dois voando. Não, isso é verdade, Magnata. As pessoas boas, Deus leva, as más a gente envia. Mano Brown. Abro a geladeira para esfriar a cabeça. É legal, isso aí é boa essa. Faltou envolvimento da minha parte. E como é um prazista emérito, ele não se empolgou. Ele não se empolga com frases de outrem. Mas essa de abrir a geladeira pra esfriar a cabeça, eu gostei. Não, na realidade, frases engraçadinhas assim, às vezes me incomodam. É sabe mesmo? Aquelas camisetinhas engraçadas? Mauro Cupim é campeão de usar elas. Sim. Tipo, o nosso violeiro. É não. Essa eu acho legal porque tem a ver com o que a gente faz. Não, mas é verdade. Não, eu aquelas fazinhas, assim. Linda vida. Seu namorado faz direito. Isso. Eu faço. Isso aí. O Mauro Cupim, o nosso violeiro, usou uma esse final de semana em que tem o desenho do menino com o pensamento de futebol. Mulher e etc. Ah, e a mulher casamento, né? Isso, assim. A mulher casamento. São essas coisinhas engraçadinhas assim que eu olho e penso. Grande Mauro Cupim. Ótimo. Piada do Potter! Rações Fesbo, pra tratar bem o seu pet. Fesbo Dog, Fesbo Bird, Fesbo Fish e Fesbo Cat. Uma menina tava fazendo seus deveres de casa quando perguntou à mãe: mamãe, como é que se escreve açúcar, com dois S ou com cedilha? E a mãe loira respondeu: ai, filha, depende. Se for no singular é com cedrilha. Se for no plural é com dois S. Claro. Com plural, dois S, né? Plural, lógico. É boa piada, viu? É boa piada. Faltou um pouco de empenho, eu acho. Não, também. Pessoal, audiência hoje. Eu entreguei, fiz vozes diferentes, três vozes. Uma nossa. Do narrador, empenho da menina. Empenho nosso, na verdade. Tá certo. Faltou empenho nosso, é verdade. A culpa é sempre do público. Tinha que ter, né? O público não vem solidariedade. Muito bem. Na realidade, aquele time, eu e o Potter... O público abriu, né? A gente abriu. O público abriu e tu caiu, aí foi, né? Aliás, na capa, você já deve ter falado. Falando do Corriere della Sera. Morreu o Steve Jobson. Capaz. E ele disse essas frases aqui quando em vida. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem chegar ao paraíso, não querem morrer para chegar lá. Mas apesar disso, a morte é o destino de todos nós. Ninguém nunca escapou da morte. E deve ser assim, porque a morte é provavelmente a maior invenção da vida. É o agente da transformação da vida. Ela elimina os antigos e abre o caminho para os novos. Sabe onde é que eu vejo isso? Cara, eu tô fechadaço. Sabe onde é que eu vejo isso? Fechadaço. Nas plantas eu vejo isso. É o ciclo, cara. Eu também vejo nas plantas. É o ciclo mesmo. Cara, tem uma palmeira lá em casa que assim, quando as palmeiras menores estão se abrindo, as palmeiras maiores já estão queimadas, meio secas. Isso é a vida. Aí o que eu faço? Eu vou lá e corto as palmeiras maiores. É isso aí, em menos tempo as palmeiras menores já estão crescendo. Sabe que eu fui lá tratar das tuas palmeiras hoje de tarde? A gente foi lá? Fui lá dar uma tratadinha. Mas é o meu amigo Enio que faz isso. Não, o Enio! O Enio não pode ir, ligou pra mim. Ah, não, foi hoje o teu cu de planta também? Sim. Aí eu fui lá, né, Magnata? Tava realmente queimada aquela palmeira. Sabe o que me impressiona? Que isso, todos os padres e pastores, na hora da despedida e ali da extrema-unção do corpo, dizem isso. E aí, mas eu não presto muita atenção no que os padres dizem, entendeu? É dito todas as vezes. Não gosta do Steve Jobs. Não confio em padres. Não. Mas o amigo da é contra o Steve Jobs. É óbvio que este homem fez inúmeras coisas e ele é um homem importante na história da humanidade. Que mania que a gente agora, tem de... Para aí, calma. Agora eu tenho que ser rotulado que... diamante ou... Não, não tem. Não, né? Tá certo tudo. Eu só falei que tu não gosta, só isso. Mas, não, mas ele não gosta nem desgosta. É, claro. Eu reconheço o valor que ele tem, ponto. Mas não venera como outros. Respeito quem acredita. Não, se tu fala que um padre falou a mesma coisa, tu tá cagando pro cara. Mas. Não, eu acho que. Tá bom, pode ser. Acho que o padre fala coisa igual, o Pi tem o frases lá. É verdade, mas eu também ele não falou nenhuma obviedade. É que a gente tem uma mania de renegar a morte. Aliás, ele falou uma obviedade. Ele falou uma obviedade. Não tô desmerecendo ele. Mas assim como o Mr. Pi fala várias obviedades aqui, são obviedades que precisam ser faladas. É verdade. Cara, e justamente são geniais porque traduzem obviedades. Mas sabe, às vezes a obviedade passa despercebida e só os gênios dizem. Só os gênios dizem o óbvio. E o que que um padre faz naquele momento? O que que um padre faz naquele momento que a família, as pessoas que amam aquele que está se despedindo, confortam, consolam através da obviedade que as pessoas precisam ouvir. Entre elas, essa que foi dita com isso. E o cara manda nesse mês e meio uma frase bem maneira, que é o seguinte, do Lance Armstrong, aquele ciclista, né, que perdeu os bagos. Não é o astronauta? Não. Não, o cantor, ciclista. A frase é boa. O sofrimento, ele é passageiro. Desistir é pra sempre. Baita frase. Como diz o meu filho, João Pedro, desistir é para os fracos, né, pai? É isso aí. Pra quem não tá ligado no Lance Armstrong, é um ciclista, campeão mundial várias vezes, que aí teve uma doença, um câncer câncer de próstata. Testículo. Em função do ciclismo, inclusive. E aí ele se curou do câncer e novamente foi campeão. Na volta da França, cara. Tour de France. E inventou uma pulseirinha amarela, né? Pra dar força. É, exatamente. Essas pulseirinhas que todo mundo usa, né? Ou já usou uma época. Ele que inventou. Exatamente. Que não tem nada a ver com a Power Balance, né? É bem anterior à pulseirinha do Lance Armstrong. É verdade. E muito bonito o que ele disse. Pô. Mas eu ia dizer que a respeito disso aí, da questão da morte, né? E de renovar essa renovação, na natureza, em geral, ou em quase toda a natureza, existe, digamos assim, um ciclo que se cumpre depois da reprodução. Entendeu? Tem animais que se suicidam, macho sobretudo, né? Depois de reproduzir, ou que a fêmea devora o macho. Então, depois que tu cumpriu a tua tarefa de reprodução, tu pode morrer. É, na natureza, em geral, é assim. Mas o ser humano, como tantas outras coisas, por exemplo, as fêmeas normalmente elas só copulam no cio, a fêmea humana não. O ser humano, ele rompeu com isso. Subverteu isso. Né? Então, é completamente antinatural, por exemplo, uma pessoa viver 100 anos, mas cada vez mais as pessoas estão vivendo 100 anos. Por né? causa ou mais. Das pessoas, né? Da tecnologia. De toda a nossa capacidade do ser humano e tal. Blá, blá. Então, até isso, de certa forma, muda. Né? Porque a gente vê até pessoas muito mais velhas e que já, em tese, cumpriram a sua função natural, digamos assim, e que estão criativas, estão com vitalidade e estão fazendo coisas que normalmente os jovens fazem. Obrigado. Né? Muito bem. Cara, eu preciso agradecer a nossa audiência pela parceria, pela preferência, pelo PB e pedir desculpas pro Cid Moreira, que infelizmente não rolou, Cidão, o teu salmo. Vamos com o salmo. Não, Jorge. Cidão, tu não entendeu. Eu acho que tu não Como entendeu. Assim? Hoje não vai rolar porque infelizmente o relógio ali tá atrasado e nós já estamos com a voz do Brasil entrando no ar para todo o Brasil. Isso é problema de vocês. Eu vou fazer os salmos porque eu estou aqui para isso. Às 13 horas. Eu normalmente chego aqui. 58 minutos. Eu tô brincando, ainda temos 2 minutos. Você tava brincando contigo. Não, vai. Você tem que se decidir, ou você me interrompe ou você permite que eu faça. O que você prefere? Agora não vai querer fazer, Cid. Agora você também vai implicar comigo. Não vai querer mais fazer. Agora tá bravo, eu permito. Você permite, eu permito. Muito obrigado. Então prestem atenção. É um pau mandado, Cid. Que isso? Não é verdade. Cale a boca. Não era assim na Globo. É porque na Globo eu chegava lá e apresentava há muitos e muitos anos, além do Jornal Nacional, também o Fantástico. Os salmos de hoje para a reflexão de você que está aí ouvindo o Pretinho Básico. Vocês estão rindo o quê? Você está rindo o quê? Não, eu tô sorrindo. Ah, eu tô isso rindo. É bom, não, para alegria. Eu não estou rindo de ti, estou rindo para ti. Para obrigado. De enrolar, Cid, para de enrolar. Cala a boca, você também. Ah, tava louco para diz assim o salmo. Eu quero te fu. Ah, não, não, peraí. Eu che. Quero te fu. Ah, não, peraí, peraí. Te furar a orelha. Pra pôr o meu pin. Pra pôr o meu pin. O meu pin doricalho. Me dá tua bu. Me dá tua bu. Tua boneca Barbie. Te dou o meu cá. Ai, caraca. Te dou o meu cá. Te dou meu cacho grisalho. Pegar os seus peixes. Pegar seus peixes. Os seus peixes no rio. Comer o seu cu. Comer o seu cu. O seu curau de milho. Te ver a xoxó. Te ver a xoxó. A chorar contente. Obrigado, Cid Moreira. Voltamos amanhã às 13.